pra cima, pra cima. O baile tá louco, o baile tá louco. DJ Patese doidando no coco. O baile tá louco, o baile tá louco. DJ Patese doidando no coco. Começou. Só um pedacinho, mano. O Rodrigo também, a equipe Sigo, o Christian Kid, boca de pelo, rapaz. O Leonardo também, Oliveira, é o homem que comanda o crocodilo. Leonardo! Escreveu errado aí, diga. E toma no batidão, no batidão, no batidão, vem, vem. Bora, novinha. 3, 2, vai. A novinha linda que mora aqui no lado tá cheia de papinho no WhatsApp. Bumbum gostosão, corpo sedutor. Foi por isso que o Dodinho se encantou. Do jeito. Vem e volta aqui na base. Quando faz sacanagem. 3, 2, 1, vai. Bota pra endoidar, bota pra endoidar, bota pra endoidar. Então toma. É chupitel, é chupitel, é chupitel, é chupitel. Júnior Santorini. É chupitel. E a galera? E a galera? É muito tel. O Túlio Rex, aniversariando hoje. Alô, Maradona, ele que dá o alô no baile do Patrese. Bora, Maradona. É o baile do Patrese. Esse é considerado, meu irmão. Pra cima. Mas hoje... Tu vai na manga, vai. Bota na pressão. Eu vou endoidar. Só vou chegar em casa quando o dia clarear. Só vou chegar em casa quando o dia clarear, vai. Vai fumando e vai bebendo. 3, 2, agora! DJ do Pará, eu vou curtir. DJ Patrese. Um jeito na mão! DJ Patrese, amor, eu sei. DJ Joab também. Joab Eletro. Alô, achou. O Tono. Carajás aqui comigo. Mas vamos ter. MC Black do Aurá. Obrigado, seja bem-vindo, gigante. Tentar nos reconciliar. Amo tanto. Tocando na moral, bem light. Bem na manhã. Sente, sente. Aí, Nayane Alves. O gordinho pressão também. Mais, amo. Camilinha, é Camilinha. Se tu ainda me amas. Pra cima! Eu só te peço. Só mais uma chance. Os caras doidos também na van. Eu só te peço. Só mais uma chance. Tocou muito breve já, calma. Manda banda, vai. Matando. Do jeito. Vamos nessa, vamos lá. Crocodilo, Ultra Breninho comigo também. Meu amor, é dia para nós. O sol está nascendo e o vento está soprando. E os sinais da Almirante Barroso estão abertos para nós. Bora botar a galera pra dançar. Ah, foi muita pressão. A passarela da BR-300. Bora matar essa parada. Lugar aonde a gente se encontrou a primeira vez. Então, de bebê, libera, libera pra mim. Libera que eu tô afim. Maurício, libera. O Maciel também, a Anne. Anne Ribeiro. Eu tô afim. Mas assim, aplica. O que é que você quer dizer, sendo que é tão bonita? Mas assim, aplica. O que é que você quer dizer, sendo que é tão bonita? A Karine! O picadinho atribulado! Os empresários também! Fala assim, ah. Quer dizer. E você muito me amou. Olha o Marlon Beach. E ataca a mãozinha pra cima, meu irmão. Tá mamado. E pra mim você se entregou. E aí, Maradona? Agora você vive outra realidade. Olha o Juninho Brolin também. E aí, Juninho? Esqueceu. Hamilton do táxi, meu irmão. Esse é meu parceiro. Nem sequer pensou nos nossos filhos, inocentes que não entendem. O Bruno Verdinho também. Eu choro. Alder Gai e Alex Dulan. O quê? Choro por você. Quem sabe? Choro por nós dois. Eu choro por tudo que a gente lutou e não conquistou. E toma na batida, na batida, na batida. O bora no batidão, bora no batidão, bora no batidão. Vai girar. Oh. Hey girl, you're hot. Hello baby, you really. Meu parceiro Théo, tá doido. Aqui comigo, tá. Libera, libera, libera, libera.

quê? Por quê? Por quê? Porque brigamos. Sei que foi tudo um engano. Ai, ai, ai, ai. Deixa eu te falar. Me dá só uma chance pra recomeçar. Foram tantos planos. Pena que a gente se perdeu. Fernandes, comigo também, beijão pra você, mulher! Aqui, Nilo! Pra 13. Escute a minha voz, ouça o que eu te digo. E aí, Zé Pequeno, é nóis! Bora, Zé Pequeno, pra cima, meu irmão, quantas vias! GDS também! Juro, não consigo. Relaxa, pra pegar o periquitinho é hoje. Só mais uma chance. Steve Reis também. Por onde quer? Sequência que ele dá valor. O Jailson Silva. Trabalha comigo no Gigante. Você me enlouquece e me deixa confuso. Já misturando a Milton é foda, meu irmão. Só mais uma chance, vai. Outro amor não há. A Milton do Tá. Sim, do Prime! Sei dormir, sem ter você. Só eu sei como é grande a sua falta. Sempre te amei, adoro ser. Todos meus pensamentos são seus. O que vou fazer, não quer passar. É forte, aperta o peito e confunde. Eu sem você, não sou. É verdade, os empresários da Seasa aqui comigo. Fala, empresário, olha, olha, olha. Gente boa, São Paulinho, vamos pra trás, meu irmão. Vamos lá. Farelo de novo. É doido. Também o Caio, Madalinha de Curitiba. Que machuca, vai! Este coração, primeira vez que o amor se entrega, que minha vida vai bem e você me entende, que sonho bom. E o quê? Te amo, te amo, te amarei a vida inteira que nem outro amor. Meu é que me acelera! Tão forte assim, me sinto apaixonado. Dessa vez, se queres saber, verás todo o carinho que sinto por ti. Chora, ligação! Perdoa, perdoa, perdoa! Bora no batidão, bora no batidão! Bora no batidão, no batidão, no batidão! No Caribe, no Caribe, a galera vai no frio, a galera vai no frio! que o nosso amor é... E aí, vou descer a arte de Curuçá. Vou descer a arte na mão. Bora, Felipe Cadeirante. O quê? Vai, Edson! É pra ti, é. Sigo o controle. As melhores. Vou dançar, curtindo o som do Águia de Fogo, amor. DJ L só tocar e Juninho a metralhar os nossos corações com lindas canções. É bom estar aqui, te quero só pra mim. Vem agora, escuta o que eu vou dizer. Tá deitada! Levante a mão e faz o S. Sinta a pressão da dentada do animal. Ah! Agora você, Gigante Crocodilo Prime. DJ Patrese, o top DJ do Pará. Patrese. Por onde eu vou? O quê? Penso em você. Não aguento mais viver assim. A noite cai. Meu parceiro David Garcia. O Rodrigo também. Que me sigo, o Leonardo Oliveira, o homem que veio e vai, né? E ficar 72 horas ao lado do animal. Agora, bora pra cima, moleque! Lembro lá de Outeiro essa aí, né? Toda segunda, meu irmão. Dos magnatas. Pra que brigar? Essa história de amor chega. Se tinha muita onda. As nossas juras de amor são inúteis. Sapatado lá! Todas em vão. E o que? E o que? Pai, não vou chorar. Hoje quero esquecer esta dor. A solidão foi o que me restou. De um amor que vivemos juntos. Sem o que? Sem o teu amor. A saudade vai no peito e me faz sentir. A sequência aí, quem gosta é o Dinho também. Esse engraçado dança muito. Chorar, tá parado agora. Sem o teu amor, só no mé. A saudade dói no peito e me faz sentir. Sofrimento é tão grande sem você. Ele, o Sassá, dois bailarinos, mano. Chorar, me segura. Sem você, estou no abismo da solidão. Não vai embora, sofre o coração. Me diz como vou viver. Patrese. Ainda não descobri porque me abandonou. Em torno só de você, meu mundo sempre. Verdade, verdade. Hoje tem cangalha. Hoje o crocodilo tá no cangalha. E a mulherada não paga a festa toda. Hoje no cangalha. Rock'n'Roll. Ainda não entendi o que fez você. Vem dançar! O amor que havia em você, eu pensei que fosse pra mim. Te liga. Um preço alto eu paguei. Quantas lágrimas derramei. Ainda sofro demais por amar você. Mulherada tá afim de dançar. Vem curtir o baile do Patrese. Sei que você vai gostar. É o top DJ do Pará. Faz a galera delirar. E aí, mulherada? Abusada. Falando que elas querem. Querem dançar, porra. Empinar a bundinha de bagulho é doido. Só que a profissão das minas é... Abusadamente ela vai batendo. Bum, bum. Ela vai coisando. Ela vai dançando. Bum, bum, bum, bum, bum, bum. Ela vai batendo. Bum, bum. Calma, fica... tem muito álcool aí. Ela vai sentando. Bum, bum, bum, bum. Abusadamente ela vem batendo. Bum, bum. Ela vem quicando. Bum, bum. Ela vem tremendo. Bum, bum, bum, bum, bum, bum. Usa despedo. Bum, bum. Ela vem quicando. Vamos lá. Ela vem tremendo. Bum, bum, bum. A partir desse momento, tá caindo por um. E a partir desse momento, tá caindo. O quê? Não mexe com o DJ, ele tá comigo. E eu sou malandrão, falou, mas... É assim, ó. Peço um beijo, você vira o rosto. Peço um abraço, você me empurra na hora que vai ficar gostoso. Você vira de lado, eu tento de novo. Amor, eu sei que você quer. E você sabe que eu quero também. Facilita. Nossa, mulherada! Quer ser santinha logo agora pra cima de mim. Quer enganar quem? Então diz! Você paga de santinha, mas eu tenho certeza. Na sua testa tá escrito safadeza. Você paga de santinha, mas eu tenho certeza. Na sua testa tá escrito safadeza. Você paga de santinha. Tenho certeza. Na sua testa tá escrito safadeza. Pega a visão, pega a visão. Pega a visão, pega a visão. Ele, ele pica, ó. Juninho do Bacinho. É o Diguinho que tá mandando. Anda, chama. É o Diguinho que tá mandando. Estados Unidos aí, eu não sei quem é. Chama, pode ir. No escuro, dinheiro. Diga.